Sabe aquelas pracinhas do interior, onde as pessoas ficam passeando de lá para cá? Geralmente, essas pracinhas ficam em frente de uma igreja matriz. Pois bem, numa tarde, o padre saiu para fora e viu um bêbado sentado no banco da praça, lendo um jornal velho, uma garrafa de pinga ao lado, a roupa toda suja, o homem cheirava mal, e o padre sentou-se ao lado dele no banquinho da praça. E o bêbado está lá lendo. Aí ele olha para o padre e diz assim: padre, o que é que provoca esclerose? Aí o padre falou: meu filho, essa doença é causada por uma vida desregrada, por vícios, por bebidas, mulheres baratas e também por muito desprezo pela vida e pelo seu semelhante. E o bêbado: xiii, padre. E continua lendo, né? Aí o padre pensou um pouquinho, teve pena do bêbado e falou: meu filho, me desculpe, eu acho que eu fui muito duro com você, sabe? Há quanto tempo você tem esclerose? Aí o bêbado falou: não, padre, eu não tenho, não. Eu tô lendo aqui no jornal que o Papa tem. Olha, me desculpem aí o exemplo, a ilustração, mas eu só quero mostrar o seguinte com essa história. Nós não devemos julgar ninguém pela aparência e nem lançar juízo sobre as outras pessoas. Veja o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Quer dizer, o Senhor Jesus manda primeiro olharmos para a nossa própria vida. E depois que a nossa vida está consertada, quem sabe podemos ter o privilégio de orientar alguém que está passando pelo mesmo problema. Quero te dizer que o Senhor Jesus transformou a minha vida, me libertou de todos os vícios que atrapalhavam. Jesus me livrou do mau caminho e das más companhias, me transformou com o seu poder e fez de mim um novo homem. Quando nós lemos a palavra de Deus, é com interesse, é com o objetivo de levar paz para a tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, se compadeça dos que sofrem. Não julgue ninguém, não seja rigoroso, pelo contrário, seja misericordioso. Porque se você for misericordioso, haverá misericórdia para você. Se você for bondoso, haverá bondade para você. Se você for uma pessoa caridosa, haverá caridade para você. Esta é a lei que regula a vida nesta terra. Com a medida com que nós medimos, seremos medidos de novo. E se somos aquele tipo de pessoa que costuma condenar todo mundo: ah, fulano não presta, Beltrana não vale nada. Se a gente é aquele tipo que só acusa, que só vê defeito nas pessoas, que só critica, então o mundo também agirá da mesma maneira conosco. E o que é pior ainda, quando formos levados a julgamento, seremos tratados com a mesma medida. Então Deus vai analisar: como é que você foi aqui na terra? Ah, na terra você foi uma pessoa bondosa, se compadecia dos que sofriam, chorava com os que choravam, exerceu a bondade, nunca, nunca lançou uma palavra ruim para destruir ninguém. Pelo contrário, sempre procurou edificar, incentivar, levantar. Então Deus vai te julgar com a medida que você estabeleceu. Se você for bondoso, haverá bondade para você. Se você for misericordioso, Deus te julgará com misericórdia. E se você não condenou ninguém, você também não será condenado.